Diz Davi, filho de Jessé, o ungido que o Senhor escolheu, no temor de Deus, um justo reinará, como a luz da manhã, a esperança brotou. O Espírito fala em minha boca, e sua palavra é vida em mim. Ainda que a casa não seja perfeita, um pacto eterno, sempre em ti, Senhor, eu vim. Ó rocha de Israel, meu abrigo, em ti eu encontro a salvação. Teu resplendor brilha em meio à luta, sou livre em tua proteção. Valentes levantam suas vozes em meio a batalhas, firmes estão como Eleazar, que não se rendeu, com a espada em mãos trouxe libertação. E Sama, o defensor do campo, lutou por lentilhas, não hesitou. Os filhos de Belial como espinhos, mas em ti, Senhor, eu confiarei. Encontro a salvação. Teu rei.